Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado hoje, Deus te dá virtude. Não vos conformeis. Seja sal, seja luz. Não vos conformeis. É a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado hoje, Deus te dá virtude. Davi era o menor entre os seus irmãos, mas não se acovardou, enfrentou o seu gigante. Esther era uma escrava presa em Babilônia, acreditou num sonho e em rainha se tornou. Moisés era herdeiro do trono do Egito, mas não se conformou, do status abriu mão. João perdeu a vida, mas não se calou. Arrependei-vos, pois já é chegado o reino do Senhor. Não vos conformeis. Seja sal, seja luz. Não vos conformeis. É a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado hoje, Deus te dá virtude. Seja sal, seja luz. Não vos conformeis. É a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado, hoje Deus te dá virtude. Contra o vício do teu filho, contra toda maldição, contra a enfermidade, contra a tua escravidão, contra o pessimismo, contra a depressão. Não vos conformeis, assuma tua posição.